É o estágio eterno, é um estado interno. Por isso às vezes eu me interno, reconstruindo música, eu construo poesia, pra que vidas mudem, ou pelo menos a minha. Sou quem pede a paz e represento a minha cidade. De lá pra cá eu enxerguei muitas verdades, sendo aquele que vai com ela a vida além. Sento com meus parceiros pra escrever um rap do bem. O jogo muda como tudo o tempo todo. O tempo passa depressa e se der mole ele te passa o rodo. Cego por holofotes, MCs caem aos lotes. Esse é o recado, pega seus trapos e cai fora. Pois quem fica no tempo, o tempo frita na hora. Quem é, então já é, tu dá um confere. No que tu acredita é no que tu se difere. Neguinho, que tu espera na vida, o jogo é a vera. Marcar no tempo é sequela, o tempo todo tudo muda. No presente ou no futuro, em que rumo tu se afuma pra sobreviver. Pra saber viver, sem se arrepender. E o que vão dizer? Na real, já não importa, a vida é curta, é uma pergunta sem resposta. Eu vivo a minha vida como ela me foi proposta. Aposta que já foi feita, eu faço fé no meu verso. Na hora da colheita, o justo que colhe o correto. É sério, meu critério é a qualidade. É só quem é de verdade, não basta tu ter vontade. Tem que ter capacidade, disciplina e humildade. Equilíbrio e controle sobre a forma como age. Foram tantos acontecidos, mas sei que hoje é diferente. Muitos instantes se foram e outros me esperam na frente. O que tu sente é o que te guia no caminho. Saber que não tá só, mas saber se virar sozinho. Sempre é tempo de mudar, só não dá pra continuar. Marcar, ficar pra trás, vai se pôr distante dos demais. Viver seguindo o ritmo como se segue o BPM. Nem lento, nem rápido, se tá errado, então não teme. Não se meta, dá um passo maior do que cê pode. Quem não mede o próprio espaço, se fode, leva um sacode. Com humildade pra aceitar no que deve ser mudado. Se tu se identificou, então já tá considerado. Me dê um tempo de mudança, um tempo em que temos bonança. Viver bem, vivendo pra rima, vivendo sem medo da cena. Tome cuidado com cada palavra as quais você acena. Nem todos escrevem o que vem e podem transmitir o clima. Um tempo novo, digo no mesmo jogo real. Então eu sigo com amigos, meu mesmo povo leal. Provo que esse é meu ofício, além de qualquer vício. Até letra feita na hora tá saindo no capricho. Ao contrário de outros cantos, destinada a outros planos. Me parecem obstinados, fissurados num engano. Cê tentou bastante, não conseguiu, devia tá se ligando. Tu já devia tá na pista, mandando um flow insano. De tempo em tempo, aprendo vivendo, vivo aprendendo. Mudo sem perder o bom senso e penso que para cada passo andado se passa por mudanças. Evolução é ação de uma missão de esperanças, andanças, correrias, investimento pro futuro. A ganância, a covardia no presente andam juntos. Erro no pretérito, imperfeito que se espelha no presente. Preconceito sem conceito que afeta muita gente. Mas quem sente na mente a arte entende que tem que fazer sua parte pra uma mudança conjunta. Quem valoriza a qualidade, usa a criatividade, se levanta na vida e não se afunda. Quem se aprofunda no assunto nem discute. Para os que ficam incomodados, me desculpem, que se mudem e usem da coerência. Faça a mudança para o bem e limpe assim sua consciência.